falar um pouco de você. Eu vejo o nosso cardume, peixes pequenos e grandes, distribuído nos morros, periferias gigantes. Sobretudo eu vejo que são baleias enormes, que o Wilson Fisk diria que o crime fez o seu nome logo na infância. Papai colava nas gangues e ditava toda a conduta, tipo o grande manda-chuva, não entendia porque todos obedecia. Aquele homem que mal tinha pra sustentar a família e segredo, tudo que é tipo conhecia. Malandro véi de morro, não suspeito quem diria. Mente fria, que me deixou falando um dia, na fuga de uma joalheria, na mão da polícia. Trancado eu aprendi como controlo o mundo insano, talvez como o papai fazia com os caras da gangue. Agora eu sei qual é a verdadeira mina de dinheiro, que tá na mão dos governantes do país inteiro. Eles não precisam meter arma na cara nem bota marra, dinheiro público pra bancar festa e farra. Vixe, vou desligar que grampear a ligação, quem sabe alguém tem mais informação. Tipo Sony, Don Coleone, Al Capone, inspirado em Scarface, Navarra e outros nomes. Ninguém sabia, é o rei do crime. Wilson Fisk é o rei do crime. Tipo Sony, Don Corleone, Al Capone, inspirado em Scarface, Navarra e outros nomes. Ninguém sabia, é o rei do crime. Wilson Fisk é o rei do crime. No topo do edifício, nos centros de limousine, eu tô do tipo Wilson Fisk, o rei do crime. Bandido, mas bem sucedido, eu sou temido por muitos. Eu sempre tenho uma carta na manga, rodeado de capangas trabalhando pra mim. Se atravessa o meu caminho, é ruim, ordeno seu fim. Não adianta vir contra o Kingpin. Eu sou sim, comigo é assim. Pegador de alequinas, comedor de Harley Queens. Boto elas pra dançar, enfim, a fim de tal. Seu coringa é só apenas o meu bobo da corte, me trazendo gargalhada dia, tarde e noite. Eu te passo a minha droga e você vende pra mim. Eu te passo o armamento e você mata pra mim. É isso que me dá lucro. Foda-se o viciado, traficante, o defunto no crime organizado. Eu sei que uma parca está no meu lugar. Não gosto de obedecer, a minha cara é só mandar. No crime é difícil ver alguém se dando bem. Por isso fiz minha cara pra não ser mais um refém. Nunca fui, não sou de receber ordens de ninguém. Quem manda aqui sou eu, aqui é tudo meu, entendeu? Então, tudo pelo cifrão, a sensação de poder, os planos de corrupção. Botei um dos membros da minha organização, mais um candidato nos tempos de eleição. Meu plano é elegê-lo com muito patrocínio na campanha do partido político. Vou ter domínio, através disso eu vou ser mais poderoso. Com meu investimento eu te faço vitorioso. Daí vou assumir um poder muito maior, vou ter na minha mão o controle bem melhor. Igual o faraó, ó, vou ser pior que a era do Egito. Eu não posso ter dó, vou estar acima da polícia, acima da política, acima da mídia, fazendo parte da elite. Você não imagina do que eu sou capaz de fazer. Pelo poder não jogo pra perder, eu tenho tudo sob controle, tudo a meu favor. Eu tenho toda essa merda ao meu dispor, tenho controle total de toda a situação. Não adianta não fazer investigação, a minha ficha sempre vai estar limpa, porque nem a lei do sistema judiciário vai poder me prender. Posso comprar o silêncio do juiz, você é um dos mafiosos mais ricos do país. Aí fiz, o negócio deu certo, vamos fechar. Marcar o horário sem atrasar pra combinar. O seu pedido tá aqui, então só vim buscar. 11 horas da noite lá no mesmo lugar. Sou um cara de negócios, fechando consórcios. Empresário, toco um acordo dependendo do consórcio. Faço jus a meu nome na alta sociedade, falsificando a minha verdadeira identidade. Eu finjo ser de caráter, boa personalidade, na fraude, fazendo doação pra caridade. Quem me fraga de verdade sabe que eu sou vilão, e não um cara certo de bom coração. Eu sou o poderoso chefão com ambição, chamado de patrão com a minha formação. De quadrilha do lado, disfarçado de segurança, fazendo meu serviço sujo na liderança. Eu controlo o submundo do criminalidade. Eu sou um dos criminosos mais poderosos da cidade. O que fizer contra mim vai ser em vão, até super-herói ia sofrer na minha mão. Gosto de agir na sombra, contratando assassinos profissionais pra eliminar meus inimigos mortais. Sem lealdade eu mesmo me encarreguei de eliminar meu próprio chefe pra me tornar o rei. Já fui braço direito e guarda-costas do patrão. Agora eu sou um gangster, gangue na ação. E pra mim ainda é pouco mandar no submundo. Meu plano realmente é dominar o mundo. Sentado na poltrona, tô no meu escritório, fumando um charuto, enfim, meu relatório igual aquele